Gata, a gente junta o perigo de verdade. No caos a gente brinda e põe fogo na cidade. Sem culpa e sem limite, né? Vida boa sem limite, né? Onde isso vai dar? Perigo de verdade. Na cama a gente é o crime, donos dessa cidade. Sem culpa e sem limite, né? Vida boa e sem limite. A gente arrisca só pra ver onde isso vai dar. Sem culpa e sem limite, né? Fere, ninguém compete, nenhuma mais se compara. Eu vim pro confere, vi que era certo no meu bazu. Não, não deu não, não deu não. Bem que eu te avisei que o bagulho era doido. Nunca imaginei onde ia chegar. Tu sabe que nós dois é o fogo na carne, incêndio na alma, luz na cidade, a guerra e a calma, o fim do planeta, paz e o caos pra mim. Bem que eu te avisei. Bem que eu te avisei. Nuvens de tu, baby. Gata, só vem que eu tô sem limite. Nera, pinte, fala nada, mas tô sem limite. Enquanto o mundo acaba, agora a gente se ama e brinda. Avisa eles que o pivete agora dá por cima. Adrenalina, ferve é tão bom, baby tão bom. Sangue esquenta que ela nem diz para. Nós é o crime, tá pro que for. Seja um tifo, nunca ouço, só escuto quando destrava. Para tudo, fico mudo e ela desfala. Correndo risco no perigo é que ela tem tara na cara. Bandida, enquanto eu tô mirando, ela dispara. Como eu gosto dessa bandida. Fica tão linda quando fica por cima, cima, cima. Bandida, bandida, bandida. Gata, bandida. A gente junta o perigo de verdade. No caos a gente brinda e põe fogo na cidade. Sem culpa e sem limite, né? Vida boa sem limite, né? Onde isso vai dar? Perigo de verdade. Na cama a gente é o crime, donos dessa cidade. Sem culpa e sem limite, né? Sem limite, a gente arrisca só pra ver onde isso vai dar. Ela é o crime, eu vou ser a lei. Nossa relação eu pensei, tipo um filme, imagina isso. Eu e ela fora da lei. Mina, eu vou morar no seu reino, ser seu rei, já que tu é rainha. E a mente até perde a linha. E eu sonhei que tu era minha. Sabe que a luz rodeia em nós? É isso que os haters odeiam em nós. Eu e ela, perigosos, com a polícia atrás de nós. Gata, sabe onde isso vai dar? Sabe, é só pedir que já é seu. Sabe bem da lei da atração, né? Então só pedir que já é seu. Você é a representação de todo o poder. Poder que já é seu. Se eu pudesse, só colaboração, mina. Minha mente tá com você. O mundo e eu na sua mão. O mundo inteiro aí pra você. Sabe, eu não quero mais nada do mundão. Não, não, não, não. Só me falta você.